do dia 22 de setembro de 2009. Convidamos a senhora Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. Um filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita repreensões. O homem de bem goza do fruto de sua boca, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Provérbios, capítulo 13, versículos 1 a 2. Palavra do Senhor. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 15/9/2009. Ata número 36. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. 36ª sessão plenária ao 15º dia do mês de setembro de 2009, às 19h07, reuniu-se a Câmara de Vereadores do Pitanga, com a presença dos seguintes vereadores: João Dival Aramone, presidente; Aguinaldo Vujante de Jesus; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Lobo; Edilson Vaz, vice-presidente; Dirceu Agostinho Bassano, segundo secretário; Edson Estipe; Adelir Castilho Maldani; ausente o vereador Anjo Américo Branco Chemin. Constatado o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente de mesa. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, com ressalva oferecida pelo vereador Edson Estipe, requerimento número 258/2009 do vereador Edilson Vaz, número 259/2009 do vereador João Dival Aramone, número 260, 261, 262/2009 do vereador Antônio Adir de Lara, número 263, 264/2009 do vereador Adelir Castilho Maldani, número 265/2009 do vereador Edilson Vaz. O senhor presidente deferiu os requerimentos e anunciou o expediente plenário. Livre o uso da palavra, usou-a o vereador Aguinaldo Vujanski. Justificou a retirada da pauta do projeto de lei da sua autoria, coibindo o uso do fumo em áreas de sede do município, até que o STF julgue a constitucionalidade ou não da lei. Adelir Castilho Maldani cumprimentou os presentes e elogiou divulgação pela Rádio Poema dos trabalhos realizados por esta casa. Comentou da resposta do pedido de informação dos empenhos gastos dos primeiros meses de 2009. Relatou que na posse do atual prefeito passou-se para a população que o pátio estava destruído. E nos meses de janeiro e fevereiro foram gastos com peças, pneus, eletricistas, o valor de R$32.934,78. Questionando se o valor gasto foi baixo, quem estava dizendo a verdade. Além disso, R$9.465 foi pago para a empresa que oferece assistência técnica e treinamento aos operadores, apartado pelo vereador Aguinaldo, que comentou que esse valor gasto é somente parte do maquinário que foi recuperado em combustível, gastou R$163.736, o que significa que foi trabalhado. Comentou do acordo com o vereador Aguinaldo de aprovarem o pedido de informação dos outros meses e este foi recusado pelo plenário. Na análise dos meses de janeiro e fevereiro, houve pouco serviço prestado à comunidade. Solicitou que fosse feita uma divisão melhor na escala para os motoristas da saúde, esclarecendo o desgaste físico que vem acontecendo, citando inclusive nome de funcionários. Comentou que a fiscalização feita pelos vereadores através do pedido de informação pode tornar uma cassação, se for comprovada que o executivo prestou informações para a Câmara. Edilson Vaz cumprimentou os presentes, relatou que apresentou a Câmara junto à PAI, onde esteve conhecimento das atividades realizadas, que arrecadam fundos, que aproximadamente 60 dias enviou carta ao senador Flávio Arnes, que foi entregue ao ministro Reinaldo Steffen em Iretama, quando se falava do fechamento das APAES, a qual já foi rejeitada. Convidou a população e os vereadores Carijó, MEC e Adir para participarem da audiência pública que será realizada no dia 28 às 15 horas. Para esclarecimentos, o senhor presidente comentou que foi liberado um convênio de R$100 mil à PAI durante a semana. Antônio Adir de Lara cumprimentou os presentes e comentou que a PAI tem convênio com o governo do estado. Teceu comentário da entrevista do deputado federal André Vargas, do deputado estadual Artagão, do prefeito da Rádio Pitanga, relatou novamente da falta de estradas para retirada do leite, o que vem realmente causando sérios transtornos aos trabalhadores rurais, motivo que deve ser solucionado com urgência. Falou também da falta do transporte escolar e das dificuldades dos sunicultores. Comentou que o projeto da cidadania foi aprovado por unanimidade de votos, mas precisa de apoio do Estado e da União. Aparteado pelo vereador Carijó, que comentou que o município deve ter uma aliança mais forte com o governo do estado. Aparteado pelo vereador Aguinaldo, que comentou que o prefeito se posicionou contrário ao governo do estado. E o deputado estadual, que tem liderança política no município, por isso não está sendo olhado para Pitanga como deveria. O orador comentou que o povo que elegeu os vereadores e o prefeito queria uma mudança, ele quer e precisa dos benefícios, que a última ponte de material construída foi em 1992. E agora ficamos felizes quando construímos uma ponte de eucalipto. Convidou a todos para uma reunião do PDT que será realizada na sexta-feira, às 19 horas, no Centro Catequético da Igreja Matriz. Fabrício Duarte Lóvico, após cumprimentar os presentes, homenageou as mulheres pelas grandes conquistas em suas carreiras, no trabalho e nos esportes. Elogiou a presença do cidadão pitanguense que vem participando das sessões, tomando conhecimento que as rádios não estão colocando na íntegra o que é falado, e sim o que é de interesse dos radialistas. Teceu comentários da participação dos vereadores Edilson Vaz, Edson Stipe, na reunião da PAI e do apoio do senador Flávio Arnes. Pelo não fechamento da entidade, solicitou paciência aos moradores das áreas rurais, que as estradas estão sendo conservadas à medida que a chuva permitir. Com respeito aos pontos, se cada prefeito tivesse feito uma ponte por ano, teríamos praticamente todas as pontes no município, relatou. O Hospital São Vicente optou pela troca da UTI móvel, pela troca de equipamentos que aos poucos estão chegando ao município. Ninguém mais usando da palavra, passou-se para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 40/2009, abre crédito especial suplementar para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos, em primeira discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica número 2/2009, altera artigo 12, 17 e 80 da lei orgânica municipal, aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 43/2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro 2009 e das outras providências, aprovado por unanimidade de votos. Nada constando, passou-se para o expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Aguinaldo, Antônio Adir de Lara, Adelio Castilho Madani, Fabrício Duarte Long e Edilson Stipe, que discutiram assuntos debatidos na sessão. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas e 38 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, qual foi lavrada a presença, ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimentais Passo da Liberdade, em 15 de setembro de 2009, João de Vaura, mano presidente, e Dirceu Agostinho Bastante, segundo secretário. São palavras, presidente. Coloco em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 45/2009, que abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para... Mas a ata vamos aprovar, né? Em votação, a ata, então. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifeste. Oi? Aprovado pela unanimidade de votos. Coloque em discussão... Não, mas já foi feito. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pedidos. Ofício ao Executivo. Ofício número 343/2009, em resposta ao pedido de informação número 2/2009, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Ofício número 344/2009, em resposta ao pedido de informação número 13/2009, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 45/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 46/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 266/2009, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus, requerendo o envio ao ofício ao Executivo Municipal, solicitando, através da Secretaria da Cidade, a instalação de lixeiras, requerendo ainda que as mesmas possam ser de material de difícil destruição, visto a existência de pessoas que não têm de colaboração com a administração. Número 267. 2009, do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando a recuperação do asfalto em 4 pontos críticos que dá acesso à localidade 5 Encruzilhada. Número 268/2009, do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento na estrada de água fria que dá acesso à propriedade do senhor Miltred Euric. Moções. Número 4/2009, dos vereadores Aguinaldo Vujanque de Jesus, Dirceu Agostinho Bassani e Edilson Vaz, moção de aplauso ao povo da linha Cantu, representada pela Associação da Localidade Supra, em razão do esforço comum para a limpeza do calçamento e da lateral até a cidade de Pitanga. Pedido de informações. Número 15/2009, dos vereadores Adelir Castilho Maldano Carijó, Ângelo Américo Branco Chemin Meco, Antônia Adir de Lara, solicita relatório detalhado com emissão de histórico de todos os empenhos efetuados pela Prefeitura nos meses de março e abril de 2009. Correspondências recebidas. Do Hospital São Vicente de Paulo, ofício 058/2009, encaminhando relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, relativo ao mês de agosto de 2009. Do Ministério da Saúde, comunicando informação e liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, ACS, de 8/2009, UFPR, no valor de R$ 54.684. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa de Saúde Bucal 08/2009 Municipal UFPR, no valor de R$ 17.200. São as informações. Então, vamos. Coloco em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 45, que abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Senhor presidente, peço a palavra. Eu já conversei com três vereadores lá, com a Adir, com o Meco, com o Carijó. Esses projetos de abertura de crédito adicional ou de suplementação, na verdade, raramente há alguma objeção, né? Não, acho que com relação a isso não é diferente. São alguns remanejamentos em razão de superávit, outros recursos do ProJovem que está vindo aqui. Eu acho importante, na verdade, a gente apressar através desse regime a tramitação, e vou pedir aqui no final a inclusão da pauta, porque nós possamos ainda hoje aprovar esses projetos. Não é só isso, tem outro. Senhor presidente, concedo a palavra. O líder do governo conversou e realmente eu me coloco favorável a essa aprovação, que excesso de arrecadação em algumas áreas que vem, tem excesso, outras faltam, mas tem que remanejar mesmo. Eu sou a favor também. Vou colocar em votação os dois projetos. Coloco em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 46, que abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Então, atendendo o pedido do vereador Aguinaldo, coloco em discussão e votação o pedido do vereador Aguinaldo, a inclusão da pauta. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso ao contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Suspendo a sessão por 10 minutos para as comissões derem o parecer. Vamos Defiro os requerimentos apresentados nessa sessão, encaminho os projetos de lei, a moção para as comissões. Nesse momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu queria iniciar até agradecendo que tivemos resposta, até inclusive, de certa forma, rápida. Fizemos um pedido de informação sobre... Pedido de informação número 12, o qual seria informação sobre os estagiários. E o pedido de informação número 13, sobre a licitação, o qual uma firma, Clínica Médica Hospitalar Mato Rico, e mais algumas clínicas ou firmas, ganharam essa licitação. E até quero agradecer que não foi tão difícil, apesar que 400 páginas foi a licitação desta clínica com as outras clínicas também, na área de saúde. Então, agradecer que hoje nós estamos até avaliando. Inclusive, solicitei algumas pessoas que têm até um certo conhecimento, os pareceres dessas pessoas, que tenham conhecimento mais direto sobre licitação. Acredito que nas próximas sessões estaremos comentando, falando, até tirando alguma dúvida. E acredito que, pelo pouco que nós já vimos na licitação, documentação certa, das firmas que já participaram, que ganharam, que já estão atuando, as contratações. Acredito que nas próximas sessões nós estaremos explicando. Eu queria até, né, já que nós estamos falando até desse pedido de informação, o qual estaremos explicando nas próximas sessões, como o próprio vereador Carijó não estive na sessão passada, mas o vereador Carijó explicou o primeiro pedido de informação, qual foi feito sobre os empenhos, e o vereador Carijó explicou, e acredito que já em conversa com o vereador Batatinha, nós já solicitamos a segunda parte, que quando foi... A preocupação era que teria que ser explicado, teria que ter sido comentado, e pelo que eu escutei na sessão passada, o vereador Carijó explicou, até comentou, os 2 meses que foram já a resposta, e já pedi, já entrou em leitura hoje, para que seja votado a segunda parte do pedido de informação dos empenhos. Em conversa com a diretora do Dom Pedro, a diretora Nancy Bassani, a preocupação dela na reforma do Colégio Dom Pedro, o qual eu participei de alguns comentários, até, é claro, é natural que todos querem, afinal de contas é R$1.200.000, R$1.300.000. E esse projeto já vem de 2 anos e pouco, quando o prefeito Tico já vinha, juntamente com o vereador Carijó, o vereador líder do governo, pleiteando essa verba. Agora, alguns dias atrás, nós escutamos que algumas pessoas foram lá em Curitiba, no gabinete do deputado Artagão, e ele disse que agora sim, agora está resolvido, agora a verba vem. Pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu conversei, eu até tive o prazer de conversar pessoalmente com o deputado Artagão, eu acho que é um deputado que tem ética. É um deputado que respeita o mando político. Eu acredito que jamais ele vai plagiar. Jamais. É natural que todos os deputados, não é só o Artagão, todos querem que as coisas deem certo para a nossa região central do Paraná. Mas o prefeito diz que agora sim. Que agora com o deputado Artagão as coisas vão acontecer. A reforma já está resolvida. Depois de quase tudo pronto, é fácil. É fácil tentar ser o pai da criança. Tomara que mais deputados venham e digam, falem a favor da reforma do Colégio Dom Pedro. Precisa. Mas não vim dizer que agora o deputado Artagão resolveu o problema. Eu até faltei na sessão passada. Vereador, permitam? Faz favor. Ouvindo as suas palavras, e essas pessoas que estávamos lá em questão no gabinete, eu sou uma das pessoas presentes naquele dia, e vejo a Vossa Excelência falando sobre a preocupação, acredito que todos os deputados, como o Alexandre Cury, a preocupação. Mas eu tenho a falar uma coisa para Vossa Excelência, é o seguinte, se cada deputado tivesse pego o voto e se preocupasse, eu acho que já muitas coisas estariam andando. Pitanga, como, eu não sei qual deputado que fez essa emenda lá para a procura desse aí, questão, eu acredito que quem pegou o voto de Pitanga estão certo, se unir e trabalhar para tentar trazer as coisas. Agora, o pai da criança, acho que não. Eu, dessa maneira que foi colocado, não. E ninguém falou lá no dia que estava andando as coisas, ninguém se saiu querendo colocar, falando que já estava certo. Foi pedido, eu e os outros demais vereadores, pedido para ver como que estava o andamento. Não foi colocado, ninguém foi falar no rádio em questão, falou agora está dando certo. Isso, eu acho que a Vossa Excelência está se equivocando nas palavras. Eu escutei, vereador, escutei o prefeito falando isso. Eu não ia dizer aqui que foi o senhor ou foi qualquer outro, eu falei o nome do prefeito. Que eu escutei da palavra dele dizendo que agora sim, em conversa com a diretora do Colégio Dom Pedro, o qual ela me disse que pode ser quem for que faça, que resolva, que ela não interessa quem, mas desde que resolva. E eu não estou dizendo que ouvi alguém falar nem nada, eu mesmo ouvi, então eu não estou direcionando para ninguém. Então eu quero até, mas acho que todos terão que, agora só que esse projeto, vereador, esse projeto que vem 2 anos e meio, se eu não me engano, agora que foi aceito pelo governo para que seja feita essa licitação, não é mais do que 1 ano, se não tiver bem errado, vereador Carijó. No ano passado, na metade, no começo do ano passado, até inclusive quando a acho que a vice-diretora, a Maria José, o Lopes, e mais algumas pessoas que estiveram lá em Curitiba, junto com o gabinete, no gabinete do Alexandre Cury, do deputado Alexandre Cury, com o governo do Estado, para conseguir essa reforma. E isso já foi do ano passado. É natural que nós sabemos que existe uma certa demora, as coisas vão acontecendo para que isso venha a acontecer. Naturalmente que todos os deputados farão isso, ainda mais agora que vem um ano político, uma eleição ou reeleição, e todos verão até tentar essa maneira. Mas eu também queria justificar a minha falta na sessão passada, qual até tivemos fazendo o transporte de animais. E digo uma coisa para vocês. Vamos carregar aqui no 4 de junho. A princípio seria um transporte de animais. Somente isso. Mas em conversa com o proprietário desses animais, está indo embora. Vaca de leite, cavalo. O caminhão já tinha saído um ou dois caminhões antes da fazenda do Michalak, Flávio, até primo do Michalak. E ele disse que está indo embora, está levando os animais aqui de Pitanga porque não tem estrada. Não tem condição. E não é só agora não, por causa da chuva. Não é só agora não, porque a estrada da Barra Bonita está intransitável. Não tem condição. É natural que nós sabemos que choveu, isso é uma consequência. Mas a maneira que está, olha, até por sinal eu queria até me alongar um pouco, que fomos também no município de Boa Ventura, São Roque, no qual o vereador Agnaldo tem um trabalho lá também. Não está tão ruim não, vereador. Tivemos andando, tivemos até, inclusive, com o filho do prefeito. Não está tão ruim assim não. Claro, entendemos que o município é menor, mas a estrutura também é menor. E não é por causa disso que está tão ruim assim. Permite uma parte, vereador? Faz favor. Se for numa reunião da Câmara de Vereadores de Boa Ventura, nós iremos escutar um vereador lá falando a mesma coisa que Vossa Excelência está falando aqui com relação às estradas do município de lá. Inclusive, eu converso aí constantemente, trabalho lá no município, com relação às estradas, o próprio secretário está extremamente preocupado pela questão financeira, realmente, pelo tempo e pelas condições das estradas que não estão boas. Da mesma forma, eu acredito que isso não é só em Pitanga, é em grande parte dos municípios vizinhos aqui. Realmente, vereador, é isso. Eu estive conversando também com alguns vereadores lá, inclusive o seu Jeca Ferreira, se não me engano, e o senhor está certo. Só que eu digo uma coisa para o senhor, eles não tiveram no município de Pitanga. Porque se eles tiverem, se passarem no município de Pitanga, eles vão dizer que eles vão realmente falar, ou até alguns vão diminuir o comentário deles lá, porque é bem menos do que aqui. Eu falo porque eu tive aqui e tive lá. E olha como vai ainda mais chovendo. Mas eu queria falar também sobre a visita do deputado federal Rodrigo Rocha Loures. Inclusive até veio para... Porque há alguns tempos atrás, foi feita uma emenda para aquisição de uma UTI móvel. Mas em conversa com o hospital, foi achado por bem que transformassem aquele dinheiro, vamos dizer assim, aquela verba, aquela emenda, em equipamentos para o hospital. Uma semi-UTI, um centro mais sofisticado, quase que um pronto-socorro, vamos dizer assim. E eu não estive, eu ainda estava viajando, mas nós vemos aqui no jornal Paraná Centro uma matéria bonita, o qual fala sobre alguns dos equipamentos, que o valor da emenda é de R$350 mil, e que o provedor do hospital, do seu Edson Uber, até deu um coquetel. Até eu queria solicitar à mesa diretora, aos vereadores, que nós pedíssemos para que o provedor do hospital viesse aqui na Câmara, afinal foi uma verba política, uma verba destinada de um deputado, eu acho que é a maior verba que veio até agora, de uma vez só, para o Hospital São Vicente Paulo, para que ele viesse nos esclarecer, ou esclarecer para a população, de que maneira veio o dinheiro, quanto veio de dinheiro, o que, que foi comprado, para onde foi destinado, aonde que está, e o que, que esse benefício vai melhorar para nós, para a nossa região central. O vereador Carijó faz parte da Comissão de Saúde, o vereador Fabrício, a vereadora Olga, que está de licença, não sei se, mas parece que o vereador Batatinha assume o lugar dela na comissão, que nós façamos um convite, né, vereador Carijó? Concedo a parte. Eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que é interessante, eu, no parte de comissão, presidente de comissão, o vereador Fabrício, Batatinha também é membro da comissão. Claro que é interessante. Até é interessante, inclusive, ter o FIS aproveitando essa oportunidade sobre a infecção hospitalar, do hospital, se mandando para a Câmara. Acho interessante, eu acho que é bom o provedor vir aqui e falar do Hospital São Vicente, que é o nosso hospital que nós temos aqui. Eu concordo com Vossa Excelência. Parabéns, Bena. Obrigado, vereador. Até, inclusive, se eu não me engano, parece que, pelo pouco que eu ouvi, pelo pouco que eu escutei, parece que teve uma sobra na compra desses equipamentos de R$23 mil, dos 350 mil. Então, eu acho que seria interessante para nós termos esse conhecimento e a população também. Como que está a saúde? E até falando em saúde, quero até agradecer, parabenizar o chefe de gabinete, o Geninho Blasio. Algumas pessoas estiveram aqui na Câmara, e falando do trabalho, da maneira do atendimento dele, inclusive, um atendimento até que não foi tão bom lá na saúde, que precisou até a intervenção do chefe do gabinete, que quase que também não teve a mesma sorte. Mas, em conversa, em insistência, em trabalho do Geninho Blasio, que muitas pessoas que estão vindo aqui até estão comentando, acredito que mais pessoas farão, mais vereadores farão esse homenagem, esse elogio, porque eu acho que a pessoa que está fazendo um bom trabalho, simplesmente nós temos que elogiar. Parabéns, obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Geninho, muito bem lembrado aqui pelo vereador Meco, vem fazendo um bom trabalho junto à administração. Isso engrandece a sua pessoa e quem ganha é a população pelo atendimento. Minha irmã Zeira, que se encontra hoje, minha sobrinha Tainá, as Alfredo, as demais pessoas que se encontram aqui nessa noite. Já no início de agosto, eu comentava aqui a questão do Imposto Territorial Rural 2009. É o ITR. E agora, no final do mês de setembro, está encerrando a entrega das declarações. Os nossos funcionários no Sindicato Rural de Pitanga, do qual eu faço parte, até a data de hoje nós já preenchemos e entregamos à Receita Federal 2.000 declarações. Tem os outros escritórios de contabilidade que também estão fazendo. E lembrando que a partir desse ano, para aqueles contribuintes que estão pagando ITR, 100% do valor terá retorno ao município. Esse valor vem ajudar ao município e será destinado, tem a finalidade de ser destinado aos agricultores. E a forma direta seria do melhoramento das estradas e também das pontes e bueiros. Acredito que agora no mês de outubro, provavelmente a Receita Federal já fará esse repasse ao município. E mais uma noite, mais uma vez, hoje eu venho falar das questões das estradas. Hoje, na parte da manhã, 7h15 da manhã, eu estive na Secretaria do Interior, onde naquele horário o secretário não se encontrava, mas o seu Alcir Pereira já estava lá atendendo, conversei com ele, que é o pai do vereador Aguinaldo, onde a gente conversava das dificuldades que os nossos agricultores vêm enfrentando e também da dificuldade que o município enfrenta, tanto da questão do clima, quanto da questão do maquinário também, que é insuficiente para fazer essas melhorias que o produtor necessita. Nós já comentamos, e foi comentado pelo líder do governo, que teria que ter umas prioridades de atendimento. E eu volto à questão do transporte de alunos. Tem uma comunidade, a comunidade de Quarteirão Aparecida, onde o pessoal está sofrendo, mas sofrendo mesmo. Eu sei que outras comunidades também, mas ali a questão, as mães têm que pegar os alunos, porque o ônibus que hoje faz o transporte vai só até ao calçamento que enfrenta a erva mate e loma. E a linha de ônibus tem mais 8 quilômetros para frente. As mães saem 6 horas da manhã, pegam os filhos aí no braço, porque hoje já não tem mais as escolinhas do interior, então tem que, a maioria estuda aqui na Escola Júlia, outros no Ivan, outros na Reinaldo, e traz essas crianças para pegar o ônibus aqui na Erva Mate e Loma. E lembrando que lá no quarteirão Aparecida, tem o cascalho que já está disponibilizado pelo proprietário, e acredito que o departamento do interior fizesse um levantamento, pode-se fazer um serviço rápido lá. Porque a necessidade é grande. Inclusive tem alunos que saem de lá da fábrica do seu Reinaldo Petreschen, avô da esposa do vereador Fabrício, e que vem nessa distância. Porque quando chove, o ônibus não pode fazer esse trajeto passando pela Limeira, passando pela propriedade lá do seu Eugênio Dude, fazendo o círculo, passando por quarteirão Aparecida e retornando à Limeira. Então eu gostaria de pedir encarecidamente ao secretário do interior, ao prefeito, que desse uma atenção especial nesse caso que está acontecendo. Não porque o vereador Adir está pedindo, não. Mas olhe para aquela comunidade que as crianças, os alunos, nós que pregamos a educação, e eu sei que o prefeito também quer que as coisas aconteçam. Mas quando o cobertor é curto, nós temos que dar umas prioridades. O vereador Aguinaldo comentava também na questão das 5 encruzilhadas, né? A gente sabe da situação. Mas vamos fazer um pouquinho de sacrifício e vamos atender aquela comunidade, porque eles estão precisando. E também quero falar também da questão aqui do pessoal da Limeira, que só citando depois o vereador Aguinaldo e o vereador Batatinha, vamos falar da questão da linha Cantu, pessoal que prestou trabalho lá na associação. Mas eu quero citar que o pessoal da Limeira já há vários anos vem conservando à beira das estradas, pegam lá desde a Ponta Borboleta e trazem até aqui no CTG, limpando as beiras da estrada. Então nós também temos que fazer a nossa parte. Comunidade, fazer a sua parte. E com isso, quem ganha é o município, porque nós temos, como já falei anteriormente, ainda bem que nós temos esses maquinários novos que foram adquiridos pela gestão anterior. Lógico que hoje a atual administração está pagando. E eu espero que essa atual, e tem todo o meu apoio, acho que tem apoio de todos os nobres vereadores, para fazer a aquisição aí de novos maquinários e mais caminhões para atender a população. Isso é unânime. Então, parabéns ao pessoal da Limeira e também parabéns ao pessoal da Linha Cantu pela demonstração de que gostam do seu município e que gostam da sua localidade. E que isso também sirva para as demais comunidades, que cada um faça a sua parte. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, Jornal Paraná Centro, muito boa noite. Eu vim aqui hoje, onde eu estive acompanhando com o prefeito municipal de Pitanga, eu e o vereador Edilson Vaz, tivemos fazendo a visita, uma reunião na Secretaria de Indústria e Comércio de Pitanga, onde se reunia 16 produtores da... Vai ter a feirinha do produtor no pátio agora, no antigo pátio de máquinas ali embaixo, onde vai ser o centro de eventos. Então, quarta-feira, dia 30, vai ser a inauguração. Quero deixar o convite aos senhores vereadores. Eles pediram para mim deixar o convite aos senhores vereadores comparecer lá e prestigiar o pessoal do interior que vai fazer essa feirinha no pátio. Só uma parte. Essa feirinha vai ser... É, que nem era aqui no centro, ou é só, vamos supor, uma vez por semana, ou duas vezes por semana? É uma vez por semana, todas as quarta-feiras. Todas as quarta-feiras? Toda... É a mesma que estava aqui no Lago dos Pioneiros? O horário é a partir da, que hora que é? 19 horas, né? Então, às 19 horas, toda quarta-feira, vai se iniciar agora dia 30, quarta-feira. Foi mudado então o local? Foi mudado o local, mas vai ser agora lá no centro de eventos. É os mesmos produtores que estavam aqui? É 16, início é 16 produtores, mas tem tendência a aumentar esses produtores. E hoje também venho aqui parabenizar o Adir, vereador Adir, que está fazendo 45 anos hoje. Um dia muito bonito, que é dia 22, né, Adir? Muito bonito o teu dia que você nasceu. Então quero parabenizar a Vossa Excelência, que Deus ilumine, que Deus dê força nessa caminhada. Muito obrigado a todos. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, a esposa do Aritano, primeira dama da casa dele lá, seu filho, o Tonho lá do Posto Saúde, Montenegro, chefe de gabinete, Geninha, a irmã do Adir, fiquei sabendo agora, Adir, que sua irmã, sua sobrinha, né? A imprensa, Paraná Centro, chuva também, né? Enfim, a todos que estão presentes aqui, os funcionários da casa aqui, fazem com que essas reuniões realmente sejam realizadas. A gente agradece o trabalho de cada um deles aqui. Dizer que realmente é preocupante, Adir, Meco, todos os vereadores aqui, a questão das estradas. Mas olha, eu estava comentando com a Adir agora de pouco ali, essa questão realmente, eleger prioridades diante de tantas prioridades que tem hoje é realmente é difícil. Olha só para ter um exemplo. Começaram a cascalhar as estradas do Bom Retiro. Acho que fizeram lá uns 300 metros. A máquina foi e fez todas as estradas. Vejam a situação que está as estradas que foram feitas lá. É intransitável agora. Foram cortadas aí há 3, 4 dias atrás. Não passa nada. Não passa nada. E olha, o que, que vai fazer na estação? É o quarteirão mesmo, que o Adir está falando. Se for lá e cortar hoje e amanhã vir uma chuva, fica pior ainda. Permita, sim? Só cascalhando. Não, eu acredito que naquela questão do quarteirão parecida, e também não há necessidade de fazer o corte. Então, fazendo um técnico lá, alguém na secretaria, colocando esse cascalho, que agora tá úmido, né? Nos lugares necessários, faz, vamos dizer, uma operação de emergência e o ônibus pode chegar até lá. E só lembrando, vereador, que hoje, olhando a previsão do tempo, a chuva maior ainda está para a próxima semana. Vocês vejam que o quanto de aula, como eu falei anteriormente, quanto de aula que os alunos já, quanto de falta já tiveram, quanto de conteúdo deixou e quanto virão ainda, porque a previsão é de muita chuva. Obrigado pela interferência. Olha, vereador Adir, para deixar mais grave a situação, ontem eu assistia na TV Câmara e eles estavam falando sobre a questão climática, a previsão que a tendência do tempo é até dezembro desse jeito. E olha que foram feitos, medidos pela administração, pela Secretaria do Interior, 35 quilômetros de cascalho já. Não considerando o pouco que foi feito aqui dentro da cidade. A Barra Bonita, para você ter uma ideia, eles fizeram alguns pontos. Claro que não fizeram tudo, fizeram alguns pontos só. Mas dá 7 quilômetros. A gente sabe que a Barra Bonita é grande, é aumento, precisa muito. Mas mesmo com chuva, a gente acredita que chega até 50 quilômetros no final do ano. Se fosse feito 50 todo ano, nós chegaríamos a 200 quilômetros. Nos 4 anos, que é uma quantia considerável, mas que não resolve os problemas. Mas realmente estão trabalhando. Se chegar, dê um tempo bom, se não encontra uma máquina parada. Mas é impressionante, na verdade, a situação que o tempo tem causado, e que não é desculpa de forma alguma, é um fato notório, todos podem perceber, sem falar nas pontes e bueiro. E aproveitando até essa situação, nós tivemos na semana passada, e eu iria usar a palavra somente para mencionar esse fato, e a questão da moção de aplauso. Me cedo a parte, vereador, antes. Falando da questão das estradas, a situação da estrada Lagoa Verde, Vila Nova, o vereador Carijó conhece muito bem. Esses dias atrás, morreu o seu Pedro Uza, e não sei que foi movimento de lua, os antigos falam movimento de lua, mas acabou com as estradas. Não tinha como transitar naquelas estradas. E olha a topografia das estradas da nossa região, é boa. Então eu pedi patrulhamento. O secretário mandou a patroa, patrulhamos em 2 dias lá as estradas. Em seguida já choveu, olha o tempo que está aí. Imagina a situação que está nesse momento lá. Então é terrível, é jogar dinheiro fora, é perdido isso aí. Mas é complicado, não tinha como andar, não tinha mais jeito. Obrigado. Ouvemos. Aqui aproveitando, só para fazer, não é nem defesa na verdade, mas fazer um agradecimento e já aproveitando para dizer que não são verdade essas críticas que colocaram com relação, não pelos vereadores aqui, mas por algumas pessoas da imprensa, não é escrita também, e não é a Rádio Pitanga, com relação aos nossos servidores, que foram infelizes em alguns comentários com relação ao trabalho deles. Olha, é impressionante, na verdade, a dedicação de todos os funcionários do município. Olha, foi na quarta-feira passada, acho que salvo engano, eu andei das 10 horas da manhã até as 5h30 da tarde. Comecei lá para a Borboleta São Roque, Borboleta Beraldo, fui na 5 Cruzilhada, fui no Bom Retiro e fui lá na ponte da Borboleta Baixa que caiu. Andei o tempo todo, vereador Meco. Cheguei lá na ponta, Borboleta Baixa, em todos os lugares, funcionários trabalhando, se empenhando. Inclusive, um deles, um motorista, um caminhão que acabou quebrando lá na Borboleta São Roque. Demonstrava, na verdade, a infelicidade dele na quebra do caminhão, já que o aumento fez com que, na verdade, a meta da Borboleta São Roque não fosse atingida. Não, obrigado, vereador. Mas lá na Borboleta Baixa, a exposição desses funcionários, a dedicação deles na feitura daquela ponte foi algo impressionante. Um dos funcionários, inclusive, é motorista. Nem teria obrigação de estar lá em cima, que é o purga, que chama. Estava lá empenhado, rapaz, uma pá carregadeira, segurando uma viga daquelas, o funcionário se expondo, até eu colocava para ele do risco deles ali, o outro dentro da água, o outro pregando um serviço assim realmente terrível, Então tem que agradecer esses funcionários realmente pelo empenho, e a gente sabe que em termos financeiros ninguém ganha horrores não. Mas a parcela deles, a vontade realmente de trabalhar, a camisa vestida desses funcionários, com o desejo nosso aqui, vereadores, com o desejo da administração realmente de realizar o trabalho, é algo que tem que ser realmente enaltecido. Olha, eu mando aqui uns parabéns a todos os funcionários do município de Boaventura, de Pitanga, perdão, só indo com a Boaventura que você colocou ali, né? Dizendo realmente que o papel de cada um deles é fundamental para que realmente possam serem realizadas obras. Acho que os funcionários realmente, hoje, têm o papel e um compromisso realmente muito grande, principalmente diante de todas as dificuldades por que passa o município, principalmente os funcionários da Secretaria do Interior que enfrentam feitura de estradas, feitura de pontes, bueiros, trabalham aqui dentro da cidade e que realmente faz hoje, amanhã, vem. O que me falaram ontem, inclusive um morador de lá chegou a quebrar o pé, foi ajudar do outro lado da ponte, uma viga lá acabou pegando acabou quebrando aqui, foi algo assim triste na hora. E eu observava aquilo lá e fiquei realmente parado, observando como é difícil, como realmente é duro aquele trabalho. O pessoal andando em cima daquelas vigas, uma ponte alta, o Adir conhece muito bem aquilo lá. E olha, realmente chega a comover a gente aqui. Então, e teve algumas críticas aí, realmente, que foram infelizes aos funcionários de Pitanga. Mas dizer, na verdade, que eu acho que todos nós aqui, vereadores, reconhecemos o trabalho deles. Eu acho que a população pitanguense, tirando um ou outro, que realmente não conhece, não acompanha o trabalho dele, vê realmente que são pessoas que merecem nosso respeito e que merecem serem elogiados pelo trabalho que realizam enquanto servidores públicos do município de Pitanga. Então, eu gostaria de me utilizando da licença de todos os vereadores, em nome de todos vocês também, agradecer esses funcionários e dizer, na verdade, que podem contar com essa casa, com a administração pública, porque realmente o próprio prefeito municipal, seus secretariados, o Geninho realmente tem se impressionado com a forma, na verdade, que eles têm se colocado à disposição, não só para fazer a obrigação deles, mas se esforçando de forma extremamente efetiva. Funcionário daquele que trabalha na ponte poderia, inclusive, se negar a fazer certos tipos de serviço. Poderia, sim, tranquilamente, mas mostra o desejo e a vontade. Mas a Dira estava colocando que ontem já me informaram que com aquela chuva que disse que foi um forte lá, cedeu, está cedendo de novo uma outra parte. E olha o tamanho das vigas que eles colocaram, que acho que essas vigas foram tiradas lá na borboleta abaixo mesmo. Já está um comentário lá que de repente não dá para o caminhão passar de novo. Foi cedendo a terra. Dá a impressão assim que é meio parecido com aquela questão de Santa Catarina. Acho que a terra está tão encharcada que ela começa a se soltar e eles colocaram a viga, firmaram, e alguém comentou lá que realmente estava achando esquisita a situação que estava aquela terra. Eu acredito que deve ser a cabeceira, né? Porque já estava acontecendo com a primeira ponta aqui da borboleta, onde eu também fui dar uma olhada, quando foi feita, e depois das chuvas começou a assentar a terra. E eu conheço bem aquela região, porque inclusive meu sogro faz a linha, tem um ônibus, eu sei da dificuldade também que ele passa, e ele também, até um elogio que eu anda até com uma cortadeirinha lá, tapando o buraco da estrada, né? Porque ele sabe das dificuldades, né? E é uma pena que está acontecendo. E também faço um elogio daquela comunidade que tem dado assim, a sua contribuição devido às dificuldades que eles enfrentam lá. Obrigado. Eu acho que a população tem colaborado e muito. Na questão das pontes, era impressionante como tem ajudado, cedendo madeiras, cedendo vigas. Enfim, realmente há uma vontade de trabalhar de todos. Executivo, legislativo, população, funcionários públicos, enfim, de todos, na verdade. Mas, infelizmente, é terrível, não só a questão do tempo agora, mas ainda para frente. Não, a gente não sabe, na verdade, para de chover dois, três dias, quando está secando e que as máquinas podem trafegar pelas estradas, vem outra chuva e esse serviço tem que ser feito novamente. As estradas de Bom Retiro tem que fazer todas elas novamente. Está atolando. Está atolando hoje. Teve um morador lá do Bom Retiro, falou que está Absurdo, diz que atola o carro, não tem como sair. Quem tem carrocinha sai na base da carrocinha. Os alunos não tem como sair. O leite, até inclusive é um tio meu que faz o transporte, leite é só com picape, tração. E assim mesmo a dificuldade. Mas as estradas foram feitas. O cascalho está lá solto. E eu gostaria aqui aproveitar também, senhor presidente, pedindo o apoio de todos os vereadores e que esse ofício seja encaminhado com a presença e assinatura de todos esses vereadores. Agradecer o Miguel Bertão, lá do Bom Retiro, mora na Renascença, mas mora no Bom Retiro, por ceder o cascalho. Entraram numa área dele, que é totalmente mecanizada, plantado trigo lá, é o único local no Bom Retiro que tem pedra. E olha, tiraram realmente uma quantidade enorme de pedra, de extrema qualidade boa, muito boa o cascalho, Carijó. Quero que veja, que visite ali o Bom Retiro quando melhorar esse tempo e vejam que pedra boa. Então, eu gostaria que fosse mandado um ofício dessa casa aqui ao Miguel Bertão, na Renascença, com assinatura de todos os vereadores, realmente agradecendo por ele ceder essas pedras. Porque senão é ele, impossível cascar no Bom Retiro. Não teria como fazendo um transporte tão distante de pedras. Realmente, já está difícil fazer o cascalho pelas necessidades que são grandes. E ter que puxar pedras de tão longe. Então, realmente, inviabilizaria provavelmente a feitura aqui cascalho, que realmente foi só iniciado. Então, realmente é um trabalho que vai ter que começar tudo de novo com a feitura novamente das estradas. E tem locais lá que são baixadas, nascentes de água. Então, já era um atolador quando deu esse tempo bom. Agora está um negócio impressionante, realmente. Difícil a situação. Dizer ao vereador Batatinha, a todos os vereadores, que esse pedido de moção, nosso, eu fiz o pedido aqui, deixei o pedido ali na casa. Alguns vereadores eu até comentei que estava lá para todos assinarem. Até porque todas as moções, todos os títulos que nós damos aqui, não é dado por um vereador, só é dado por todos, porque precisa ser aprovado por essa casa aqui. A gente está fazendo essa moção aqui, porque realmente mostra, mais uma vez, na verdade, o interesse da população em participar, em fazer a sua parte. Então o pessoal da Limeira se reuniu num sábado, todos. Eu fui lá ver o trabalho deles, roçaram todos. É Limeira, sonhando com a Limeira hoje, da linha Cantu. Ceronil fizeram toda a limpeza das lateral. E olha que teve locais assim que houve roçada de 4, 5 metros na beira, numa linha quase de 1 quilômetro. Portanto, é um trabalho importante deles. Parece pequeno, mas alguns deles me colocavam lá. Dava a entender, na verdade, que eles pediam que fosse valorizado, que fosse divulgado. E é algo pequeno, mas que diante da estrutura deles, é grandioso. Você imaginou se todos, Meco, realmente trabalharam? A Adir colocou aqui da Limeira, importante. Eu lembro da Borboleta Baixa, quando foi colocada aquelas pedras, que o povo se reuniu e tiraram aquelas pedras. Então é uma forma, na verdade, de todos nós aqui agradecermos. Um colaborou lá com uma costela, outro deu uma carne, outro deu alguma coisa, para que fosse feito um almoço. Mas que o mérito é todo deles, Batatinha. Pode ter certeza disso. A gente apresentou aqui, porque foi, na verdade, deixaram nas entrelinhas a entender que realmente se buscava também esta valorização. Não é porque o Guinaldo fez, você poderia ter vindo aqui e iniciado assim. Sim. Eu usei a tribuna até, eu li o ofício que eles mandaram aí, né? Uhum. Quero agradecer você que foi lá, mas eu não assinei, só que não tem problema, não é por isso, não tem nada a ver. Não, claro. Não, mas vou assinar. E quero agradecer ao povo da Vila Nova também, que, né, fizemos aqueles 60 bueiros lá, vereador Carijó. Vossa Excelência sabe muito bem onde foi feito, lá nos cascalhos do DR, lá que foi feito. Quero agradecer ao prefeito, porque o pessoal do DR veio e procurou o prefeito. 5 municípios não cederam a máquina para fazer aqueles bueiros. E o prefeito municipal aqui de Pitanga cedeu a máquina. Por isso que eles mandaram as manilhas e foi feito, concluído. Foi terminado sexta-feira passada, foi concluído aqueles bueiros. Agora só vinha outra licitação para fazer os novos cascalhos do DR. Na verdade, inclusive, Batatinha, lá no dia do almoço eles citaram todos que ajudaram. Você ajudou. Enfim, boio quando tiver aqui dessa casa, dos vereadores aqui. Tanta gente ajudou lá, o próprio Rogério Schmidt ajudou, cada um ajudou com um pouquinho, foi mais assim para fazer um almoço mesmo, né? Mas eu acho que o grande agradecimento mesmo é aqui que nós fazemos, é através dessa moção. E eu gostaria que o vosso presidente também consultasse o regimento interno, porque nessas moções de aplauso, normalmente quem faz o pedido que só fala, que eu gostaria que fosse aberto no dia a oportunidade que nessa casa para cada vereador também colocar suas palavras. Que eu não acho justo, na verdade, você ter o apoio de todos os vereadores aqui, todos concordarem, todos aprovarem, chegar na hora só um aqui falar. Então, nem que nós tenhamos que quebrar esse regimento, invocando mais uma vez a soberania do plenário, para que todos possam se manifestar nesse dia, senhor presidente. Porque, na verdade... Vereador, você atendeu o seu pedido. Porque, na verdade, todos aqui, como eu já frisei aqui, é aprovado por todos os vereadores. Não adianta o Agnaldo, o Carijó, entrar com um pedido aqui e os demais vereadores não concordarem. Então, se há mérito, há mérito de todos aqui. Mas o grande mérito mesmo é deles que se reuniram e trabalharam e que realmente estarão aqui, ficarão sem dúvida contentes. E é uma forma realmente de estimular não só eles pela obra que fizeram, mas a todas as outras pessoas, as outras comunidades, que também, grande parte delas, realiza o seu trabalho. O Adir citou aqui a Limeira, já tem a Borboleta Abaixo, citou a Vila Nova. Simão, povo. Lá na Saudade também, que era o povo lá, caiu um bueiro esses dias, na frente do Carlão lá, já tinha solicitado para o secretário arrumar o bueiro. Quando eu saí para ir lá ver, o povo se reuniu e fizeram o bueiro lá, só aterraram, construíram. Olha, estão de parabéns, aí tem que ajudar a administração. A gente, na verdade, a impressão que a gente vê assim que, diante de tantas dificuldades, na verdade, todos se unem, todos estão procurando fazer a sua parte para tentar amenizar um pouco dos problemas que a gente sabe que são grandes mesmo. Está livre da palavra. Dessa palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, amigos vereadores, parente do Adir, não vou citar o nome que não sei, nosso amigo Geninho, o nosso amigo Diego, a Cida e o Antônio. Uma boa noite. Venho a essa tribuna hoje aqui também falar da grande reunião que tivemos junto aos produtores hoje na Secretaria de Indústria e Comércio. Temos também que parabenizar o secretário de Indústria e Comércio pelo apoio que ele está dando aos produtores. Todas as quartas agora, com o início do dia 30, agora vai ter esta... Os produtores vão montar as barracas lá e também vai ter um som todas as quarta-feiras com a cultura, através da Lalá, vão promover lá. E também hoje o prefeito falando quer fazer todas as quarta-feiras a comida típica, que acho, talvez quarta, dia 30, vai ser a quireirada e todas as quartas, um dia vai ser ucraniano, outro dia vai ser alemão. Então, cada quarta-feira vai ter uma comida típica lá no centro de eventos. Permite, sim. Eu só quero fazer um registro, que a feira iniciou aqui na cidade de Pitanga. Quando o Sindicato Rural, a primeira feira que teve, por mais de 10 anos, ela teve ali no pátio do Sindicato Rural, construiu com recurso próprio e deu os boxes aos produtores. Mas depois, na gestão do prefeito Osni, então foi decidido, então secretário na época era Osíris Guimarães, decidiram de retirar dali e fazer na rua. Mas só ficar registrado que o Sindicato Rural foi o primeiro a incentivar os produtores e sempre vem incentivando. E fico contente que vai ter novamente essa oportunidade aí de todos os produtores trazer seus produtos. E mais uma ainda que eu quero só lembrar, também quero fazer um registro que eu gostei do que o prefeito no sábado falou da questão da vigilância sanitária, porque havia aí uma solicitação dos produtores, onde a vigilância estava fazendo a apreensão de produtos que os produtores estavam trazendo aí no mercado, e o prefeito agora entrou em contato e até que seja decidida a forma, a vigilância não fará a apreensão desses produtos. E fico contente de hoje da notícia de que eles terão um lugar aí para vender os seus produtos. Obrigado. Você é da parte, vereador? Sim. Essa comida típica começa a partir de quarta agora? Quarta-feira. Nessa amanhã, então? Dia 30. Dia 30, na verdade. Dia 30 é início. Colocando aqui, a época era feita realmente lá no sindicato, eu cansei de ir lá, extremamente organizado. Havia uma aglomeração melhor, né? Causava, assim, um impacto até melhor. Eu acho que ali vai ficar muito bom também. Eu lembro muito bem do sindicato, era muito bem organizado, inclusive. É, também temos que ver o apoio, né, que o secretário está dando e o prefeito para esses produtores. Com certeza começa com 16, mas vai ter muito mais produtores que vão participar dessa feira. Você na parte? Sim. O prefeito também deixou bem claro que agora, no começo, vai ser a barraquinha montada lá. Depois de fazer o centro de eventos, vai ter a própria barraca do centro de eventos que, permanente, que vai ficar lá para os produtores explorar seus produtos, vender seus produtos. Uma parte, vereador. Sim. É, eu acho também interessante, vai ficar até evitar, até porque na rua é mais perigoso, é mais difícil, só que tem um probleminha. Normalmente, quando é no meio da rua, até a gente vê em grandes centros, como Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa, é na rua, não é em espaço fechado. Por quê? Porque normalmente o brasileiro, da maneira que ele é, ele, quando interdita, ele vê a feira, ele para comprar. Então, assim, conversando com os produtores até no passado, até quando foi para fazer, para mudar da rua para dentro da praça da igreja, os próprios produtores não queriam que fosse dessa maneira, porque ali interditando, pelo fato de causar esse tumulto, as pessoas lembram e vão lá comprar. Enquanto que até acostumar sendo ali, também acho que nós, pela segurança, o lugar excelente, espaço, mas eles vão ter uma certa, não vou dizer prejuízo, mas uma certa demora para as pessoas assimilarem que vai ser lá, para irem lá, sair das suas residências, para irem comprar. Mas eu acredito que vai dar certo, e falta divulgação, vai faltar um pouco de que as pessoas se sensibilizem que lá é o lugar certo para que evite até um transtorno maior. É, também eu acho que vai chamar muita atenção, que vai ter show, né? Vai estar bandas ventando, outra semana vai estar outra banda, então toda quarta vai ter um show lá. Então que leva o público para gastar na feira. Também, como já o vereador Aguinaldo falou, parabenizar também os agricultores da linha Cantu pela organização deles. Esse pedido de moção que o Aguinaldo fez, o vereador Aguinaldo, está de parabéns, porque já também junto com os demais, com certeza esse pedido de moção é mais justo. Mas como a Vossa Excelência falou, o mérito é deles mesmo. Nós só temos que dar o apoio, mas tem que tirar o chapéu para eles, que o mérito é deles mesmo. É Vossa Excelência, Aguinaldo, está de parabéns, porque falar das estradas. Estrada, com essa chuva, a dificuldade é muito grande para a administração. Vocês vejam que fizemos lá a estrada Alvorada de Cima, o povo está tudo aqui de volta pedindo, que não tem, está intransitável. Mas, conversando com o Júnior, eu acho que tinha que deixar um pouco essas estradas sem patrulhar. A hora que foi fazer o cascalho, porque não adianta. O vereador Batatinha pediu fazer a estrada lá na região dele, que eu sei, foi feito, agora deve estar intransitável lá. E também, como o vereador Mac falou, dá os parabéns para você, Geninho, pelo atendimento. A Sebastiana, a mãe do João, veio hoje no meu gabinete e falou que o Zampier pôs a pessoa certa no lugar certo. E é o atendimento esse mesmo, dando respeito para as pessoas, com certeza. A administração anda, não só você. Eu acho que todo órgão público tem que atender bem, como a tua pessoa fez o atendimento para essa senhora, que foi lá pedir para um rapaz que fez a cirurgia e vai passar por outra cirurgia. Então nós temos que atender o povo assim mesmo. Parabéns para você. Era isso aí, para o senhor presidente. Vereador, pedindo já uma permissão para o senhor, que nós tivemos até junto com o vereador Batatinha, aqui no Centro Cultural, e até deixamos passar, até o vereador também acho que deve ter esquecido, mas acredito que não deu tempo por causa de protocolar, mas esse pedido já foi feito pelo vereador Aguinaldo. Eu acredito que esse trabalho já, esse projeto, essa vontade de acabar com as long neck. Até nós estivemos conversando com até um transportador em frente ao Centro Cultural. Me desculpa até tomar seu tempo, mas a preocupação é grande. Até eu acho que o projeto, já esse pedido já foi do vereador Aguinaldo. Eu acho que nós temos que não sei, não posso dizer melhorar, mas deixar mais ele mais enérgico com os mercados, com, principalmente com os postos de gasolina. Eu acho que essa long neck, é, além do perigo, o transtorno, além do perigo com as pessoas até de uma briga, é, pneu, sujeira, é, é uma coisa complicada. Eu até, junto com o vereador, até o rapaz falou com nós dois juntos, que pedindo, solicitando que nós tomássemos uma providência, acredito que nenhum vereador vai contestar, já sabendo já desse, desse pedido do vereador Aguinaldo, até renovando ele, eu acho que nós vamos ter até, inclusive, a parte jurídica da casa já está providenciando, ou até fazendo mais severo esse pedido, para que realmente acabe com as long neck nos finais de semana. As, são filhos nossos que estão até fazendo, não vamos dizer que é de um ou de outro, são nossos mesmo, e às vezes por até é, não pensar numa, num problema maior, as coisas depois de uma cerveja, ou duas, ou três, as coisas ficam perigosas. Então eu queria já pedir, já desde já, que a casa, a mesa diretora, se manifestasse, e para que nós conseguíssemos é, fazer com que essa terminasse de uma vez com essa garrafa long neck. Permite só uma parte, vereador, deixa eu encerrar só para complementar o que o vereador Meia colocou. Um senhor também me pediu para não comentar o nome, mas ele me colocava uma outra situação. E ele colocava num tom assim meio, é, meio assim, eu diria assim, não desejado. Colocava, até colocou para mim assim, que quando que os vereadores teriam coragem de disciplinar o horário de fechamento dos bares aqui no município de Pitanga. É uma matéria assim que já em vários e vários municípios foram disciplinados. Eu assisti esses dias até uma juíza que determinou lá que 10 horas da noite os bares estavam fechados. Eu sei que é uma situação polêmica realmente. Eu acho que assim, se você for olhar, e nós não temos é, que olhar este lado, somente eu diria, lado político, mas que realmente nós teríamos que tomar alguma providência nesse sentido. O que fazer com o horário desses bares aí? Que realmente a gente sabe que se você pegar todos os processos no crime que acontece, não só aqui em Pitanga, mas em todo o país, é raro, raro, raro. Você não consegue ver um que não tenha o bendito álcool envolvido no meio e que não seja normalmente nesses horários e acima das 9, 10 horas da noite. É impressionante. Se fazer uma estatística, é, vai dar um percentual muito grande. É bem lembrado, vereador Meco. É, essas longinete e o som... Já pediram para mim, para nós entrar com um projeto, para esse som que passa na cidade, muito alto, perto dos comércios. E o domingo... O vereador Carijó já entrou com isso. Já, né? Então isso nós temos que bater em cima, porque aos domingos nem a missa lá dá para correr bem por causa desse som alto. Era essas minhas palavras, senhor presidente. Só... Sim, papai. Só falando nessa questão, nos meses anteriores, nós já comentamos a questão também, Vossa Excelência também pronunciou na época, a questão dos alvarás também. Quando fossem emitidos os alvarás que por parte do município, que tivesse uma fiscalização nas casas, para ver se realmente aquele alvará emitido é para aquela função. Então, só nós vamos estudar, acredito que essa matéria aqui é de interesse de todos, e eu agradeço pela compreensão. Sim. Me permite só mais uma, já que falou em alvará, até por sinal, eu não sei se eu não tive na sessão passada, não sei se foi comentado ou não, me perdoe se já foi comentado, mas agora quando o vereador Adir fala em alvará, e o alvará daquele bar lá no 15? Como é que está aquele alvará? Como que ficou? A prefeitura tomou providência? Foi vendido gasolina lá. Em frente à escola. Alguns metros da escola, 50 metros. Queimaram a escola. Então, veja bem, então são coisas assim, de, sobre esses alvarás, vereador, que nós, até quero até me sensibilizar junto ao vereador Aguinaldo, ao líder do governo, e audiência pública, vereador. Isso. Audiência pública, vamos fazer audiência pública, vamos convocar a população, que vem, vamos discutir. Isso. Vamos dizer o que é certo e o que é errado? Claro que seria impossível que nós, aqui vereadores, disséssemos, não, vamos fechar os bares. Não, eu acho que não, né? Mas, com muitas opiniões. Agora, que nem lá no 15, foi uma coisa fora do comum. Foi uma tragédia mesmo, não foi coisa gravíssima assim, porque não morreu ninguém. Mas é uma coisa inconsequente, é uma coisa... É um patrimônio público, e isso não falando da casa, do proprietário particular que queimou o carro, pôs fogo na alguns vereadores, estivemos junto com o vereador, com o presidente da Câmara. Que tristeza. Que tristeza o que aconteceu. Eu não tenho medo de falar, não. Não tenho. Poxa, claro que às vezes alguns vão ser prejudicados, que a venda do combustível lá pode até facilitar para alguém que ficou sem. Mas um bar vendendo gasolina, não, é inadmissível. Então eu acredito que esse alvará, quando o vereador Adir comenta, fala, tem que ser mais rigoroso. E principalmente a distância do bar das escolas. Isso nós vamos ter que cobrar mesmo. Isso vai ter que ser feito, aproveitar já essa audiência pública e que isso seja resolvido quase que imediato mesmo. Mais uma partezinha, vereador. Essa questão do combustível sendo vendido em bares, eu tenho observado que vem acontecendo em vários bares aqui. E olha a forma que é adquirido esse combustível. Diz que é desviado. Os caras que vêm fazer o transporte acabam deixando restos de combustível dentro dos tanques. Ouvi isso aí num barzeiro, dentro dos tanques. Ou senão, na hora que entrego dentro dos postos, tem uma maracutaia aí. E daí chego nesses bares e deposito. E lá vendo e vendiam muito. É coisa de mais de 1.000 litros por mês. Um negócio que é totalmente proibido. Mas que essa venda, esse alvará que o município dá, não é para venda de combustível. O que eles fazem é uma questão criminal, na verdade, que qualquer um da população pode denunciar junto ao Poder Judiciário aqui, para que ao menos sejam tomadas providência. Essa gasolina não tem como ser vendida. Existe toda uma série de regras que disciplina a venda de produtos. A armazenagem é um verdadeiro absurdo o que aconteceu realmente. É uma coisa que realmente tinha que ser denunciada e essas pessoas que estão vendendo tinham que responder por isso. Uma hora dessa explode tudo isso aqui, mata um ou outro. Tragédia, nós fomos lá também ver o que aconteceu com aquela escola, o que aconteceu com a propriedade vizinha do seu Nicão lá, queimou o carro, estava queimando a parede. Olha, um negócio absurdo, eles estavam dormindo. Quem viu, não sobrou nada da escola. A vereadora, nós fomos lá, acho que vários vereadores, não lembro tanto quem foram com nós, acho que fomos em 5 vereadores lá. Acho que os outros foram lá também, viu? O absurdo que aconteceu naquele lugar lá. Então... Obrigado, senhor presidente. Essas são as minhas palavras. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais nobres pares, secretário, chefe de gabinete, Geninho, me associo às palavras que foram feitas com referência ao senhor, como da maneira que comanda o chefe de gabinete do Executivo. Quero dizer aqui, meu testemunho, sempre tem me atendido muito bem, com muito respeito. Eu sempre digo, às vezes não é resolver o problema, é a maneira que atende. Às vezes tem que dizer não. E diz não, não pode. Mas é a maneira. Eu admiro muito as pessoas quando trata as pessoas dessa maneira. E vereador, normalmente, quando pede, eu quero testemunho. Posso chamar o gabinete. Quando me referi a ele, sempre fui pedindo alguma coisa para a população. Nunca para atender um pedido assim, que fosse particularmente para o vereador, mas para a população. Agradecer a presença dos parentes, no seu nome, mas os parentes do vereador Adir, a esposa do presidente da casa, seu filho, o rapaz lá, que não sei o nome, mas conheço, Anderson Antônio, obrigado. Tivemos a presença no Paraná Centro, já se retiraram, mas estiveram aqui presentes. Emissoras de rádio que com certeza estão escutando através da minha internet. Eu quero comentar aqui moção. Eu também vou assinar a moção, doutor Linaldo. Também vou assinar a moção. Tem que reconhecer quando a população colabora e trabalha. Isso é importante para qualquer administração. Me associar a esse elogio aos funcionários municipais é importante. Eu sempre falo e tenho falado. O funcionalismo público, no geral, é o elo mais importante que tem qualquer administração. Podem ver os funcionários da casa. Aqui, desta casa, os funcionários estão ali fazendo o seu trabalho para dar cobertura que nós podemos executar o nosso trabalho. O presidente. Então é importante. O funcionário é um colaborador imediato e colabora com a população. Chuvas constantes no nosso, na nossa região, no estado do Paraná e no sul do Brasil, prejuízos enormes, mas faz parte da natureza. Sempre tem dado chuvas nas administrações passadas, eu me lembro de várias administrações, e aquelas épocas das chuvas fortes, ponte que ia fazer, e a dificuldade esse ano está um excesso de chuva, a continuidade, a sequência é mais forte. Mas nós e a população de Pitanga vamos vencer todas essas etapas. Eu quero dizer aqui, quando falaram aqui que realmente patrulhamento, eu acompanhei muito. Inclusive, dizer que era um vereador madrinheiro de máquina. Eu acompanhava muito máquina e gosto, e gostava, e acho falta, gosto. Gostar junto. Realmente, quando tem a previsão que vai chover amanhã, eu também eu não concordo. Agora eu quero dizer, eu sei que foi dado ordem, alguém deu ordem, mas de repente era antes de fazer. Mas se no Bom Retiro estão fazendo o cascalho, eu fazia já diferente. Quando fizemos o cascalho na estrada ali na região que eu atendia, vai fazendo o patrulhamento conforme eu fazendo o cascalho. Você dá uma parte, vereador? Só para explicar, realmente essa colocação do senhor foi que foi colocá-la. Mas se Vossa Excelência observar lá a estrada do Bom Retiro, é extremamente estreita. Eu sei, eu conheço. O maquinista e o pessoal dos caminhões, e o maquinista pediu, ó, deixa eu fazer pelo menos uns 2 quilômetros aqui, porque vai virar um encontro de caminhão, não tem aonde desviar, não há como. Então ele fez uma quantidade lá que deve dar uns 2 quilômetros. Não tem realmente, descendo da Projura, é impressionante. É estreitinha, tanto é que vai render. É muito cascalho. Um caminhão de cascalho faz quase que o dobro de qualquer outra localidade. Então, eu conheço lá, vereador Guinaldo, você está falando a verdade. Eu sempre que desce ali, como é que é. Realmente ali é estreito, tem que fazer o alargamento para poder fazer o cascalho e para ter o escoamento da água. Senão ela vai escorrer dentro do leito e vai levar o quê? Vai levar o cascalho embora. Então ela tem que fazer o abalamento, o alargamento. Eu sei ali, e nós estivemos juntos, olhando ali para o Miguel Abertão, com o Miguel Abertão, lembra? Fomos olhar aquela mina de cascalho. Só mais uma colocação. Eu, Tico, e o eles mesmos, os próprios moradores, pediram lá que não havia necessidade de você alargar mais a estrada. Principalmente descendo para o Júlio. Descendo para o Júlio, lá, se for alargar, tem que fazer uma verdadeira destoca, né? Porque é mato dos dois lados. Então, eles pediram, na verdade, que não fosse alargada as estradas. Que só fosse cortada, meio readequada, abaulada, e que fosse cascalhada ali. Porque o fluxo, o movimento de veículos lá não é grande, é mais transporte de leite e de alunos lá mesmo. Vereador Guinaldo, eu sei aquele trecho que desce. Mas ela já é uma estrada por natureza estreita. Segundo, vejam bem, ela tem que ter uma certa largura e também tem que ter, mas tem que ter um lugar para a água descer nos lateral. Porque se não põe o cascalho e até na beiradinha que passa os trilhos, a água vai correr aonde? É, tem que ter um jeito cada. Por causa da água. Porque senão a água vai levar o cascalho embora. E pode ter certeza que essa chuva leva embora tudo. Então é difícil, eu sei, tem que fazer um trecho, assim, essa dificuldade eu sei como é que é, cansemos de fazer estrada, e eu quando previ que ia chover já procurava dar uma seguradinha por causa disso, porque é complicado, mas essa dificuldade sempre vai ter. Essas previsões, bom, vai chover, não vou fazer, é complicado também, vejo bem a situação, né? Aí se dá a causa de não chover, o povo estava aqui, não fizeram, então é difícil, eu sei, quem toca isso é difícil, eu entendo isso aí, compreendo isso aí. Mas eu quero falar que o vereador Meco já colocou na questão do hospital, o vereador Fabrício, como presidente da comissão, eu pleno acordo, o Fabrício também já está falando sinal positivo, de acordo, o Batatinha também já de acordo. Eu acho ótimo isso aí. Também estava no jornal Paraná Centro, fiquei contente de ver também, vai sair asfalto na nossa cidade, inclusive saindo uma licitação, empresa que venceu. é uma emenda do deputado Ricardo Barros. No jornal não consta nem o autor da emenda, mas foi uma emenda do deputado Ricardo Barros, de 195 mil, daí tem mais um pouco o recurso próprio do município, que tem que pôr e... isso. Mas é importante, sempre tem que enaltecer o deputado que é o autor da emenda. Não importa quem é, de que partido ele é, mas tem que enaltecer para ele se sentir incentivado. Eu sei, o vereador também gosta. Quando ele age, consegue ter um resultado numa comunidade, que nem conseguido, eu acho legal isso aí. É sério incentivo. A questão da feira do produtor, que o Batatinha colocou aqui, eu fiquei contente. Eu, sinceramente, eu acho que ali não é ideal. Ali tinha muita reclamação também dos moradores. Não vamos falar só dos que chegavam, mas também vamos falar, a maioria reclamava. Então eu acho, parabéns, ótimo para aquele lugar que vai ser colocado lá. Quando tinha no sindicato, quando o vereador Adir colocou, eu me lembro, foi no tempo do prefeito, que o Tico era... Tinha naqueles tempos, tinha uma feira lá. Beleza, também era um lugar que funcionava ótimo ali também. Eu também acredito que lá vai ser bom. Até vou voltar a comprar de feira. Excelente essas coisas, estão acontecendo, excelente. Teve aí no Centro Cultural, contra os sinicultores, né, que formaram uma diretoria, uma cooperativa, importante, é unir, trabalhar. Esse consórcio intermunicipal do abatedor, vai ser do frigorífico, é importante. Faz tempo que começou no tempo do prefeito Usni, uma dificuldade enorme, porque é consórcio, é municípios que participam, cada um tem que pôr uma parte. Eu não vou citar nome por questão de ética, mas tinha municípios que não colocavam o seu recurso. Outros não tinham para colocar o recurso. Aí meio parava. Então foi difícil. Mas está terminando de se realizar. Vai gerar emprego. Tomara que funcione bem. Eu acho que a cooperativa tem que fazer andar. Que dá para ter uma capacidade de se pôr dois turnos de abate de 200 suínos por dia. É um número elevado também. Vai ajudar muito. Questão de fechar bares. Longuinete. Eu acho que é o seguinte. Fechar bar não deu muito certo nos lugares. Que tem que ver o lado do comerciante, que é o ganha-pão dele. Segundo, por favor. Por favor. É questão de educação. Jogar longuinete, porque joga inocente e daí? E quem que joga longuinete? Criança? Não. Já é Barbados. São marmanjos e marmanjas. É questão de educação. Eu tenho certeza que eu vou falar aqui agora. Mas absoluta. Eu duvido que alguém de nós aqui pegue e jogue a garrafa no chão, sim. Por que pegar e jogar? Limpeza da cidade, eu sempre falei, se não tiver colaboração da população, pode pôr os gari, fazer a limpeza, daí um pouco já estão jogando fora. É questão da população colaborar com isso. É questão de educação. Esse é o ponto fundamental. Eu quero dizer que eu gostei muito dessa reunião, dessa noite, que todos os pronunciamentos foram tudo voltados às melhorias que devem acontecer. E assim, eu espero que seja nas próximas reuniões. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 2, 2009, altera os artigos 12, 17 e 80 da Lei Orgânica Municipal. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 43, 2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 42/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens móveis e imóveis que especifica e dá outras providências. Em única discussão e votação, o projeto de lei 45/2009, em discussão. Senhor presidente, quando foi falado, peço a palavra, quando foi falado ali da questão de incluir na pauta, aprovar o regime de urgência, acho que a gente acabou se referindo a essas matérias, acho que não há nem necessidade de discutir, não só o 45, mas o 46 também. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única discussão e votação do projeto de lei número 46/2009, em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de emenda da lei orgânica número 2/2009, em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 43/2009. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação no projeto de lei ordinário, número 42/2009. Em discussão. Senhor presidente, esse projeto é aquele da aquisição do terreno lá para o cemitério. Lá. Acho que nós já discutimos aqui. Eu vou pedir Seria da ampliação, você? Isso, né? Ampliação do cemitério. Municipal. Isso, então eu vou pedir aprovação, acho que não vai haver objeção, né? Não, é claro que posso até comentar ainda, porque foi um dos que mais participou até dessa melhoria até, porque em conversa até com o secretário, presidente, com o secretário de administração, é claro que algumas pessoas, algumas famílias querem uma, pelo fato de ser um valor bem baixo, no, podemos falar no lote, cada lote, para o túmulo, em comparação com outros municípios vizinhos, o valor é um tanto quanto bem mais alto que o nosso aqui. Então, algumas pessoas, por terem condições melhores até, fazem aquisições de lotes maiores. E fazem, de certa forma, algumas capelas bonitas, alguns túmulos bonitos. Só que nós só vamos a prorrogar o problema. Então, se não tiver uma atitude drástica, como está tendo já, o secretário já até comentou, o secretário de administração, o doutor Antônio Garbini, que diminuindo, não abrindo exceção, na venda desses lotes. Até inclusive, eu não sei se alguém viu, até prestando atenção até na novela, agora essa novela nova, da maneira que os túmulos, Cidade Grande, gaveta, mas elas não são abertas pela frente, elas são por cima. Então, de certa forma, qualquer lugar, que se você fizer ele com a gaveta na frente, né, tem que ter um espaço maior para que consiga colocar o caixão. E lá, né, a gente prestando atenção, eles fazem com uma tampa toda aberta e soltam por cima. Então, claro que vai diminuindo o espaço, ou melhor, aumentando o espaço para ter mais condições de túmulo. É claro que nós sabemos já da aquisição que foi feita quando o prefeito Tico, no mandato passado, fez a aquisição até por um valor menor, podemos até dizer, do seu Luiz Pantarolo, e seriam mais ou menos 1.600 metros quadrados, né, vereador, do terreno que foi feita a aquisição, e aquela bloqueio daquela rua. Claro que impedindo esse lote que foi feita a aquisição agora. Mas eu também sou favorável, mas ainda acho que alguns tempos, se não for tomada mais providência nos túmulos abandonados que já tem no cemitério, vai ter que tomar mais uma providência, mais de 50, até tivemos olhando por cima essa semana passada, 50 ou 60 túmulos em ruína, que ainda não foi mexido, não foi melhorado. Se não tomar uma providência, mais alguns dias nós teremos o mesmo problema. Senhor presidente, eu acho que concordo com o vereador Meco, até discuti com o vereador Meco, é um extremo conhecedor de cemitério, que eu lembro no mandato passado, que é um dos vereadores que mais foi no cemitério, fotografava, e eu acho que ele tem razão, acho que direitos iguais, né? Como não pode haver essa diferenciação de venda de lotes maiores, e realmente tem que ser cuidado do cemitério. O Meco realmente demonstrou um grande interesse nisso, foi um defensor, até brincava, né, que era o Zezinho do caixão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. É, questão do cemitério, eu já fiz até parte de comissão de rever. É, tumbas abandonadas, tem que rever também essa parte, dar um reaproveitamento. E já foi feita ampliação, já foi adquirido para um cemitério novo. O IAP já fez umas perfurações, tem que ver como é que está essa situação também. Porque, pensando bem, por mais que seja feita essa ampliação, é também por um tempo. Depois vai ter um problema de novo. Então tem que pensar lá na frente. Eu sou, claro, totalmente a favor se aumentar ali, ter aquele espaço lá, a venda. Agora, eu quero deixar bem claro aqui. Eu estou achando que os valores estão meio estratosféricos pelo tamanho da área que está sendo adquirida. Tem que se pensar bem para nós não ser culpados amanhã. Acho que tem que ampliar, vou votar a favor. Mas a administração que pensa e analisa bem como é que vai adquirir sobre o valor. Eu acho que não tem que explorar o proprietário, mas também nem ser, tem que ser justo. Eu sou a minha opinião é essa aí. Só para fazer uma colocação, presidente, com relação aos valores, como você chegou a até conversar com o pessoal da administração, conversei com o proprietário também, eles se apegaram no valor dos lotes que são comercializados ali, do lado, que é o valor de R$30 mil. Então, essa foi a base em que eles se pegaram. Até porque... Vereador Aguinaldo, o prefeito Tico adquiriu 800 metros quadrados por R$14 mil. E ele é bem... Mas não localização, mais planinho e tudo. Então, veja bem. Não estou dizendo que também não vale. Mas tem que ser bem analisado para nós não sermos culpados amanhã. Eu não quero que a Câmara leve que ela aprovou e não... Certo. Não viu. É só isso. Em votação, os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso ao contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Pessoal, a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Quero reiterar então o meu pedido ao vereador Aguinaldo, líder do prefeito, do pedido que eu fiz aqui, da questão lá do quarteirão Aparecida. Quero agradecer ao vereador Batatinha por ter lembrado o meu aniversário. E lembrando também que o Batatinha também está aniversariando, juntamente com a nossa funcionária Carlota. Então, parabéns ao Batatinha. E parabéns também à Carlota. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Acabei esquecendo. Concedida a palavra. Graças a Deus, eu tenho a oportunidade de desejar os parabéns ao vereador Adir. Agradecer a presença de todos. E ele já convidou nós para um jantar agora, depois, ali no Empório. Então, todos convidados, vereador Adir. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu quero comentar só que, como falei na tribuna, que foi lido tudo do requerimento do asfalto da encruzilhada, que tem 3, 4 pontos críticos lá, que está começando, tem que ser corrigido imediatamente, para não dar problema mais tarde. Para gastar pouquinho agora, para não gastar muito depois. Então, por isso que eu adentrei esse requerimento. Inclusive, também o vereador Batatinha aprovando já isso aí também. Eu sei que ele dá força, porque defende muito bem aquela região também. E... parabéns aos aniversariantes, vereador Adir, Carlota e Batatinha, e eu queria dar um abraço mesmo do aniversário, e é sexta-feira. recheado. Deus. Obrigado. Peço a palavra. Agradecer a presença das pessoas que nos prestigiaram essa noite. Concedida a palavra, senhor. É, também me colocar a hora que o vereador, a Vossa Excelência, o vereador Meco, falou, né, ali o que eu falei, se equivocou com as palavras. Às vezes, a hora acontece, a gente estava, porque eu estava presente naquele dia, eu vi que não era essa situação, às vezes foi passada informação errada, mas quero pedir desculpa ao vereador, se eu, na hora, falei ali, mas em questão de dizer que Pitanga está ganhando com isso, pelo menos tem dois deputados querendo ajudar o colégio, acredito que a diretora Nancy Bassani não fique triste com essa, pelo menos temos dois deputados lá lutando, são dois deputados do mesmo partido, junto, aliado ao governo do estado, tenho certeza que Pitanga só tem a ganhar com isso. E também dizer, em questão do Hospital São Vicente ali, essa verba adquirida, esses equipamentos, dizer à população de Pitanga, aos nobres vereadores, que isso vai ser um benefício para o município de Pitanga, para o hospital e para todos nós ali, que foi, olha, uma verba muito bem-vinda, uma verba, eu falo assim, está de parabéns ao deputado Rodrigo Rocha Loures, pela iniciativa dele, pelos equipamentos que trouxe. Eu quero até falar para vocês, melhores, às vezes até o provedor vir aqui, nós irmos até lá para nós vermos os equipamentos que estão lá, que eles estão, alguns ainda não foram instalados, mas para nós irmos até lá para ver como vai crescer o nosso Hospital São Vicente. E também as palavras foram colocadas ao chefe de gabinete Geninho, também tá minhas palavras a você, eu também, meu amigo e companheiro Antônio, também, pelo atendimento teu que está dando à população lá no posto de saúde, ao laboratório. Parabéns às duas pessoas que estão aí. E também, falar ao vereador Adir, parabéns. Vereador que continua sendo essa pessoa, tem horas que também muda um pouquinho, né? Sendo meio radical, mas eu entendo, às vezes, as tuas colocações, a tua maneira mesmo de pensar. Mas parabéns, felicidades ao vereador Batatinha, a Carlota também, a funcionária dessa casa. Meus parabéns. Meu muito obrigado. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. É só desejar os parabéns para o nosso amigo Adir, a Batatinha, a nossa amiga Carlota, e que sexta-feira, como diz o vereador Carijó, vamos dar um abraço. Senhor presidente, eu vou quebrar o protocolo e pedir desculpa a Carlota e o Batatinha, que eu esqueci de dar os parabéns para eles. Também quero agradecer a todos presentes, o Geninho, o Tonho, a esposa do nosso presidente, o filho, irmã do vereador Adir, sobrinha, né? E quero dizer, Adir, parabéns, que Deus te abençoe, parabéns, Batatinha, parabéns, Galota, e que hoje é dia 22, dia de Santa Rita, que ela proteja vocês. Meu muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Eu quero agradecer a presença de todos e parabenizar o Adir, que está hoje, aniversário. E parabenizar a Carlota, que é dia 24, né, que ela vai fazer aniversário. Eu fiz dia 19, mas nós combinamos, fizemos um acordão aqui, né, que nem diz o vereador. Sexta-feira, né, fazer um jantar lá na Sempre. Com certeza já estão todos convidados e o Adil vai pagar a cerveja, a Carlota a carne e eu vou. O Adil de bicão lá. Peça a palavra. Declaro encerrado a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.